Deus apresenta Live Set. Live Set. Give it up. Give it up. Duas horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Live Set. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Olá então para todos, uma muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Live Set. Live Set. Live Set. A partir de agora, o melhor da música eletrónica está aqui na tua rádio favorita. Abrimos com a contagem das 10 mais, já sabes que podes votar todos os dias em bupor.com e podem também adicionar as vossas músicas favoritas, aquelas que ainda não estejam na listagem. Vocês é que fazem este top e vamos começar já com a contagem com o número 10, esta semana para José Del Valle e a música Autocuperce. Power play. 10. We'll be right back. set. Live set. You listen, you groove. Power play. No número 9 esta semana, DJ XP e Albert Kick featuring Imagine e o single Sweet Love caiu bastante na contagem. 9. Vamos subindo agora para o número 8, onde temos este Instincts de Jay Lumen. Hey. We'll be right back. A funky beat. Live set. Live set. Power play. Esta semana a sétima posição pertence a Marco V e este potente sticker. 7. Live set. Power play. Continuamos com a contagem das 10 mais desta semana. Já sabem que podem votar todos os dias em bupor.com e podem também adicionar as vossas músicas favoritas que ainda não estejam na listagem. Vamos agora para o número 6. Esta semana a pertencer a um tema que já foi número 1, este Protetta de Afrojack. Sim. Thank you. Você está a ouvir o Live Set, uma produção Tech Promo. Queres contribuir para este top? Vai a bupor.com, entra na secção de músicas remixes e vota na tua favorita. I'm your DJ. Live Set. Live Set. Voltamos à contagem para conhecer os 5 primeiros e começamos já sem mais delongas pelo número 5, onde está Simone Cataneo e Alex Gardini. We will rock you. 5. We'll be right back. DJ Radio. Power Play. Já estamos no número 4, a subir, quase a chegar ao número 1 para saberem qual é. Para já vamos conhecer o número 4, EDX, com este Angry Heart. 4. We'll be right back. Set. DJ Radio. DJ Radio. DJ Radio. Power Play. Estamos já nos três primeiros. Agora a terceira posição a pertencer a este single que se chama Atomizer de Format B. Three. Thank you. Estás a ouvir o Live Set na tua rádio favorita. Power Play. Estamos na segunda posição, onde temos esta semana TV Rock, Hook and Sling, featuring Rudy e este Diamonds in the Sky. Vamos ouvir o número 2. Lembrando que podem votar todos os dias para esta contagem em bupor.com. and makes me wonder. Live set. Yeah. Power play. Finalmente chegamos à primeira posição. Muitos, os mais atentos todas as semanas a este programa, já devem ter adivinhado qual é o número 1. É este So Much Love de Fred Legrand. A versão original é o número 1 desta semana. 1-1. Horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Live Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Canal 2.

djzeluis.com. djzeluis.com. DJ Zé Luiz.

friend, me never tell you about the ragamuffin. É uma produção Tech Promo. Mais informações em publipt.info/liveset. DJ Zé Luiz.

Barbra Streisand. DJZLuis.com Barbra Streisand. Barbra Streisand.